jogo. Eu jogo esse jogo, com a camisa 10 desse time. Eu levo a taça pro fogo, tipo Pelé. Mais de mil gols, eu com mais de mil flow. Rap com drible e jogadas, eu faço o meu show. Seleção com meu time, pedi papel e caneta. Primeiro esquadrão, CN Boys, a seleção do planeta. Como vai ser time no mundo? Não tem time de talento campeão. G-Man, não enrola, vamos jogar. Focado para somar. Na vida é melhor se mexer no jogo pra tu vencer. No time os loucos vêm, deixa que eu sei também. Driblar, fazer um break, mostrar que seu time é nosso freguês. Agilidade pra chegar, jogar nesse campão. Primeiro esquadrão, sou, camisa eu trocou. Gigabu mandou a rima, viajou, delirou no flow. Primeiro esquadrão, sou, camisa eu trocou. De gol em gol, a gente chega à vitória. Com a zaga reforçada, sem nenhuma derrota. De palco em palco, com o mic na mão. É a seleção CN, pode primeiro esquadrão. De gol em gol, a gente chega à vitória. Com a zaga reforçada, sem nenhuma derrota. De palco em palco, com o mic na mão. É a seleção CN, pode primeiro esquadrão. Na música, me tornei importante. E no hip hop me destaco como centroavante. Faz um gol de calcanha, gol de bicicleta. Nas rimas eu sou foda, o melhor atleta. Não tem pro Maradona, não tem pro Pelé. Não. Quando eu pego o mic na mão, a rapa tudo gritolé. O beat é pesado, muito bom flow. Desfilo com uma bola pelo campo até fazer o gol. Só mais um que chegou pra jogar. Então vai nessa bola, vamos lá. Rap é jogo, rap é foda e eu vim pra atacar. Dessa vez tu vai ter que correr, eu não vim pra me defender. Do meio pra frente, quer saber? A gente só passa o comando SV. Primeiro esquadrão, vagabundo no pique na cena, pronto pra missão. Primeiro esquadrão, quando vida é melhor se cuidar, quando vida é melhor se cuidar. De gol em gol, a gente chega à vitória. Com a zaga reforçada, sem nenhuma derrota. De palco em palco, com o mic na mão. É a seleção CN, pode primeiro esquadrão. De gol em gol, a gente chega à vitória. Com a zaga reforçada, sem nenhuma derrota. De palco em palco, com o mic na mão. É a seleção CN, pode primeiro esquadrão. Eu não jogo, eu entro em campo pra dar show. Levanto a torcida cada vez que faço gol. Mostrei habilidade, eu passei nessa peneira. Eu visto a camisa ídolo nessa carreira. Eu vou driblando, tabelando, eu vou jogando, conquistando taça e prêmio de melhor do ano. Jogadas ensaiadas nessa levada rítmica, pra no fim do jogo eu poder dar volta olímpica. De gol em gol a gente chega à vitória. Com a zaga reforçada sem nenhuma derrota. De palco em palco com o mic na mão. É a seleção CN, pode primeiro esquadrão. De gol em gol a gente chega à vitória. Com a zaga reforçada sem nenhuma derrota. De palco em palco com o mic na mão. É a seleção CN, pode primeiro esquadrão.